Entre os dois tentos, pontapé de bicicleta de Mateus, 5 minutos após o primeiro gol de Shakhtar, mas boa defesa do guarda-redes ucraniano, que esteve a bom nível ontem à noite. O último gol surgiu no minuto 90, por intermédio de Douglas Costa, na conversão de uma grande penalidade. Com duas derrotas em dois jogos, o Sporting Braga tem agora as contas muito complicadas para seguir em frente na prova. Nos outros jogos da noite, depois da goleada de 6-0 aplicada precisamente ao Braga, o Arsenal foi à Sérvia derrotar o Partizan Belgrado por 3-1. Os londrinos estão bem encaminhados para seguir em frente na Liga dos Campeões. São 6 pontos dos ingleses, tal como o Shakhtar, contra nenhum dos sérvios e dos portugueses neste grupo H. Já o Real Madrid teve sofrer para levar vencida o Auxerre. Chegou à vitória no minuto 81 em França com um gol do ex-benfiquista Di Maria. Ainda assim, a turma José Mourinho conta com 6 pontos no grupo G, está isolada na liderança, já que Ajax e AC Milan empataram a uma bola no outro encontro. No grupo F, o Chelsea recebeu e venceu o Marseille por 2-0. O Spartak Moscou bateu em casa o Zilina por 3-0. Nota para o último gol dos russos, apontado por Ibsen, ex-jogador do Futebol Clube do Porto. Por fim, no grupo E, as equipas teoricamente mais fortes somaram os 3 pontos. A Roma venceu os romenos do Cluj por 2-1. O Bayern Munique foi ao terreno do Basileia, na Suíça, ganhar também por 2-1. Já hoje, na Rússia, Rubin Kazan e Barcelona empataram a uma bola. A esta hora têm lugar os restantes jogos desta segunda jornada, com destaque para o Grupo B e o Schalke 04 Benfica. O Clube da Luz pode deixar a 6 pontos um adversário direto na luta pelo apuramento para os oitavos de final, caso vença o encontro que decorre neste momento na Alemanha, em Gelsenkirchen. O Sporting está na ronda de elite da Taça UEFA de Futsal. Os campeões nacionais garantiram a passagem à próxima fase da prova ao baterem ontem o Kobarid por 2-1. Pedro Cari inaugurou o marcador logo no segundo minuto de jogo. Os Leões mantiveram a vantagem ao longo de todo o primeiro tempo, mas no início da segunda parte, só Dat empatou a partida. 5 minutos depois, Alex marcou o gol que deu a vitória ao Sporting. Depois da vitória por 5-1 conseguida na segunda-feira contra o Cezarared Skopje, o Sporting somou-se em 6 pontos, tanto quanto os anfitriães Slovmatic Bratislava, Kovarid e Skopje ainda não pontuaram. Como passam à fase seguinte os dois primeiros classificados a cada grupo, ambas as equipas, o Sporting e o Slovmatic Bratislava, já garantiram a qualificação para a ronda de elite, onde já se encontra o Benfica, detentor do título. Os comandados de Orlando Duarte tem amanhã a última partida, precisamente frente aos eslovacos de Bratislava, para definir o vencedor deste grupo 1. O Benfica regressou às competições europeias de basquetebol com um empate. Na primeira mão da pré-eliminatória da Eurochallenge, os campeões nacionais empataram há instantes com os ucranianos do BC Ferros NTU por 105-105. O primeiro período não foi muito positivo em termos de qualidade de jogo do Benfica, mas que mesmo assim terminou com uma igualdade de 24 pontos. No segundo período, com uma sucessão de triplos dos dois lados e António Tavares em destaque, 14 pontos na conta pessoal ao intervalo, o descanso chegou com vantagem lusa, 54-48. No terceiro período, os campeões nacionais sofreram 30 pontos. Viram-se a perder por 1-77-78 à entrada para o último parcial. Nesse último período, os ucranianos pareciam ter o jogo ganho, mas o Benfica recuperou nos minutos finais e conseguiu a igualdade, 105-75. Um resultado que não é normal no basquetebol, não acontece, mas neste caso pode acontecer porque vai haver um segundo jogo, uma segunda mão desta pré-eliminatória, na quarta-feira, às 5 da tarde, em solo ucraniano. As equipas vão assim partir empatadas. Nelson Oliveira ficou no quarto lugar no contrarrelógio de sub-23 nos Mundiais de Ciclismo de Estrada. O português da Racobel Galícia, vice-campeão mundial no ano passado, desta vez foi o quarto mais rápido na prova que disputou em Melbourne, na Austrália. Nelson Oliveira concluiu os 31,6 km do percurso em 43 minutos e 18 segundos, ficando a 28 segundos o vencedor norte-americano Taylor Finney. O australiano Luke Durbridge foi segundo classificado, apenas 1,9 segundos do primeiro lugar. O bronze foi para o alemão Marcel Kittel, a 24 segundos de Pinney. Fábio Silvestre, da Liberty Seguros, o outro representante português em prova, ficou no 33º lugar, a mais de 4 minutos da medalha de ouro. Regresso ao futebol, o Vitória de Setúbal ganhou por 1-0 ao Passos Ferreira. As duas equipas proporcionaram um bom jogo de futebol no fecho da 6ª jornada da Liga, com várias oportunidades de golo. Os golos esses não houve muitos devido, quase em exclusivo, à boa prestação dos dois guarda-redes. Até que, aos 34 minutos, Cássio exagerou na confiança e ficou mal na fotografia no gol de Pitbull, que decidiu o encontro. Vitória de Setúbal conseguiu a segunda vitória no campeonato, atingiu os 9 pontos, chegando-se agora ao grupo de equipas que ocupam o 5º lugar da tabela. Segundo a chicotada psicológica, na Liga Sagres, Victor Zvunka, treinador francês que chegou à Naval 1º de Maio no início da época, foi despedido do comando da equipa figueirense. Fernando Mira, adjunto, deverá assumir o comando da equipa. Acabei de despedir o treinador. Em princípio, a equipa fica entregue a Fernando Mira, disse na segunda-feira Prígio Santos, presidente da Naval. O despedimento do treinador francês surge depois da Naval ter conquistado 4 pontos em 6 jogos. Ocupa atualmente o 14º posto na tabela. A equipa da Figueira da Foz soma até o momento uma vitória, um empate e 4 derrotas. Na última jornada, na sexta-feira, os figueirenses perderam por 3-1 frente ao Sporting de Braga. Na segunda-feira, realizou-se o sorteio da Taça de Portugal. Benfica e Sporting têm pela frente adversários da 2ª Liga. Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga defrontam equipas da 3ª Divisão. As Águias recebem o Arouca, o Sporting visita o Estoril, o Porto recebe o Limianos e o Braga desloca-se a Sintra para defrontar o 1º de Dezembro. Nesta terceira eliminatória, destaca ainda para a partida que opõe Naval e Marítimo, dois emblemas da Primeira Liga e as duas equipas que até o momento já protagonizaram mudanças no comando técnico das equipas. Van der Gag foi demitido da liderança de Marítimo e Zvunka, como acabei de referir, da Naval 1º de Maio. Outras partidas que envolvem equipas da 1ª Divisão são Vitória Guimarães-Malveira, Rio Ave-Estrela Vendas Novas, União Leiria-União da Madeira, Nacional Padroense, Passos Ferreira-São João de Ver, Portimonense-Sinfães, Gil Vicente-Vitória de Setúbal, Cesarense Académica, Mirandela-Beira-Mar e Sertanense-Olhanense. Nesta fase da competição juntam-se aos 48 emblemas já apurados as 16 equipas que militam no escalão principal do futebol português. Os jogos da terceira eliminatória da Taça estão marcados para o fim de semana de 16 e 17 de outubro. Duas breves para encerrar o capítulo futebol. O Benfica prolongou o contrato com Fábio Coentrão. O nortenho fica ligado às Águias até 2016 e a cláusula de rescisão fixada é de 30 milhões de euros. Paulo Bento vai divulgar na sexta-feira a sua primeira convocatória oficial como selecionador nacional. Portugal joga no dia 8 de outubro no Estádio Dragão frente à Dinamarca, 4 dias depois defronta a Islândia em Reykjavik. Os convocados são assim conhecidos na sexta-feira. No Mundial de Voleibol já são conhecidas as 12 seleções que passam à segunda ronda em Itália. Na segunda-feira, último dia da primeira fase, Egito, Japão, Espanha, Camarões, México, República Checa, Bulgária, Sérvia e Alemanha juntaram-se a Itália, Cuba, Brasil, Rússia, Porto Rico, Argentina, Estados Unidos, França e Polónia, que já estavam apuradas. Vamos então aos resultados completos da última jornada e às respectivas classificações. Grupo A, Japão 3, Egito 2, Itália 3, Irão 2. A Itália ficou na frente com 6 pontos, seguindo-se Japão, Egito e Irão com 4 pontos, mas vantagem para Egito e Japão. Grupo B, Espanha 3, Tunísia 1 e Cuba 3, Brasil 2. A Cuba superou os brasileiros, 6 pontos, Brasil 5 pontos, Espanha 4, Tunísia 3. Tunísia ficou de fora. No grupo C, uma qualificação histórica para a África, não só para os Camarões, também para a África. Os Camarões bateram por 3-1 a Austrália. A Rússia ganhou Porto Rico por 3-2. Rússia primeira com 6 pontos, Porto Rico 5, Camarões 4 pontos. A Austrália ficou de fora no 4º lugar com 3. México 3, isto no grupo D, México 3, Venezuela 0, Estados Unidos América 3, Argentina 1, Estados Unidos na frente com 6 pontos, Argentina 5, México 4, Venezuela 3. Grupo E, República Checa 3, Bulgária 1, França 3, China 0. França 6 pontos, República Checa 5, Bulgária 4, China ficou com 3 pontos. No grupo F, por fim, Alemanha 3, Canadá 0, Polónia 3, Sérvia 1. O líder do grupo foi a Polónia, com 6 pontos. Sérvia, Alemanha e Canadá, 4 pontos cada, mas vantagem para os europeus, sérvios e alemães. No total de 24 equipas passaram as 3 primeiras de cada grupo, agora ficaram alinhadas em agrupamentos precisamente de 3 seleções cada. No grupo G ficaram Alemanha, Porto Rico e Itália. Grupo H, Sérvia, México e Cuba. Grupo I, Rússia, Espanha e Egito. Grupo L, República Checa, Estados Unidos e Camarões. Grupo M, França, Argentina e Japão. E Grupo N, um interessante, Polónia, Bulgária e Brasil. A competição em Itália retoma amanhã com o início desta segunda ronda. Voleibol a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!